canções imortais. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. So

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. From so far across the floor now, baby, Yes, I do. Now give me just a little time. You know, it's funny, every time I get to feeling this way, I wish I had you near me. I want to reach out and touch you. I can't stop thinking of the things we do, the way you call me baby when I'm holding you. I shake and I shiver when I know you're near. Then you whisper in my ear, oh baby, well, well. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. There's something out there.

waits for you. Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment pas leur façon. São ruas, cidades, localidades, regiões, países, culturas. Um sem fim de pontos do globo por onde podemos passar, sempre na companhia de André Machado. Por ruas e cidades. Às terças-feiras, às 7:15 da tarde, com André Machado no Canal 1. Ontem foi presente, hoje é passado. O Canal 2, desde 2 de agosto de 2010 até 23 de outubro de 2013, foi parte integrante do grupo de rádios Antena Web. As portas fecharam-se para este segundo canal do grupo, mas as memórias vão permanecer. Aos domingos, o Canal 1 dedica 2 horas àquilo que foi o segundo canal do Grupo Antena Web. Memorial, um programa exclusivamente dedicado ao Canal 2, não só com a reexibição de antigos programas que passaram neste canal, mas também conversas, momentos no presente, contados sobre o passado. Memorial, aos domingos, às 11 da manhã e durante 2 horas, no Canal 1. Estamos apresentando Encontro Central. E abrindo o último bloco desta sexta-feira com o melhor do romantismo, Peter Cetera e Crystal Bernard com I Wanna Say Forever Tonight. O coração batendo mais forte. Encontro Central. I just want Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais.

Estamos apresentando Encontro Central. I love. canções imortais. Estamos apresentando Encontro Central. Fechando mais um Encontro Central com Toni Braxton, Brad Again, também Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You e Starship com Saturday Music. Essa música foi feita uma regravação, né, com Roberta Flack e Maxi Priest, mas a original é de Starship. Então, para você, né, que curtiu todo esse romantismo, não esquecendo que hoje é sexta-feira, tá? Então, se você vai pegar, vai sair, vai pra galera, né? Vai pra bagunça, barzinho, vai curtir a noite, vai pra balada, cuidado,